881, chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835, 251, com 881, obrigado, bom dia. 6211, POB 12, 142, alterna Guarulhos, com 4 horas. Precisa dar aqui, índio, ponte para dono zero, tá porta pronto, que legal, no zero. 115, o Xena 62 no 1. 62 no 1, ponto 0, 0. Xena 25, decolado 227, controle de Salvador 20, 18. 208, 62, 25. Salvador com 963. O 963, é isso? Afirmo, está ainda autorização, Galeão. 963 autorizado, Galeão, via Pesudo 44, Porto Seguro. Oper 9257, nível 360, saída São Juan, transição Dóquilo, primeira curva direita, transponder 50, cogindo, transponder 5206. Aqui 360 autorizado ao Galeão, apeso 44, seguro, Oper 9257, saída São Juan, Dóquilo, aliás, 5206 no transponder com 9267. Ah, até porta push, pô, no 93. Passará, obrigado. ...4958, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-ray Pistona 0, informe estabilizado. Desce para 2000 pés. Está autorizado o procedimento ILS, o ex-pista 10 azul 4950. Procedimento ILS X-ray. Correção, X-ray, correção. Autorizado ILS X-ray, azul 4950. X-Ray Quebec, aeronave à frente, é, taxiando, após o mesmo autorizado ingresso, reporta o terra, portão 01. Após a aeronave que está taxiando à frente, autorizada até a ponte 1, Alfa X-Ray Quebec. Redução de velocidade para 1709, tráfego da companhia com 165 de ground speed em redução. Sendo redução para 1709, azul 4958. Estabilizou azul 2775. Azul 2775, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 1895, 275. Sinai 6225, tem condições de voar, Elefa? Direto Elefa, 6225. Autorizado. Elefa, 6225. Controle Salvador, bom dia, papapá, Bravo Eco Romeo, ciente da informação Índia. Papapá, Bravo Eco Romeo, acione identificação, desse mantenha 4000 pés na broad de ITAP, ajuste de altímetro no 0 no 5. Desce para 4000 na proa de ITAP, 1500, Bravo Eco Romeo. Azul 2775. Azul 2775, pista molhada, informarei livre. Sim, entendo. De velocidade para aproximação final. 2895, azul 4958. Azul 2775, autorizado pouso, pista no 0, vento 280, final 039. Tive pouso na 10, azul 2775. Xenara 211, decolagem 33, controle salvador 120, décima 8. 1208, bom dia. Bem. Xenara 6211. Azul 4958. Continua a aproximação, número 2 para pouso, o número 1 está 1 mm da cabeceira. Informarei a pista livre, a pista dá-se contra uma olhada. Sim, azul 4958. Falo, Alfa C Quebec, informando o teste do reboque máximo de posição 01. Grato por isso. Bom dia. Chamei 6225, chame centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 260.288, chamei 6225. Salvador, é o gol 1963 na 8, para o posicionamento. 963, autorizado para o feedback sinal, boa tarde. Chamará. Sete são os 3-4, livre direito, táxi Alfa Kilo, parte 3. Posição prevista, 4 Romeu. Alfa Kilo, parte 3, 4 Romeu, mantenha a escuta? Sim. Ação. Primeiro pouso, 4958. Brasil 4958, autorizado pouso, pista no 0, vento 290 graus, 039. Livre pouso, pista no 0, Brasil 4958. Possibilidade de voar a posição de Leda, 6251. Autorizado, Leda. Só retificando Doclo, possível? Autorizada por hoje, Leda. Após Leda, Doclo. Ok, Leda, Doclo. Né, 6211, autorizado o Dóculo. Dóculo, grato. Passaria do 2229. Passaria do 2229, CN identificação. Dona Pro de ITAP, após ITAP e Tuna, reporte no ideal de descida. Reportarei do ITAP, após Tuna, 2229. Salvador, eu vou 1963, quando para o táxi, 178, 3 e 15 em Campinas. Firmando é 1178, boa noite. Afirma, 178. Vou no 963, autorizado táxi via Índia, Ponte Pera, dão no 0, reporta pronto, que legal no 0. Ele 15, autorizado pátio, Índia, reporta pronto, Ponte Pera, 1963. Passarei do 2229, desse mantém a nível 050, ajuste de altímetro 1015. 50, mantendo a posição, guardando o balizador. Fecho. Bravo Eco Romeo, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no zero, informe estabilizado, altímetro no 0 no 5. Desce para 2015, reporte estabilizado, Bravo Eco Romeo. No chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835-1251, 6211. tenho tráfego reportando o setor, reporto fora do solo com a proa do campo. Fora do solo, o Mike Romeu. Alfa, considerando a decolagem 4-4, é porta bruta final no SESC. 7. VA3, decolagem 4-4, controle 20.8. 08, bom dia. 49, oceano identificação, desça para nível 060, autorizado via chegada PONF, ajuste de altímetro no 015. Controle Salvador, bom dia, gol 963, São Bruno na sua escuta. Bono 963, contato radar, suba via saída São Voona, nível 360. 360 via São Voona, Bono 963. Está na porta o Romeu Alfa. Romeu Alfa, autorizado pouso pistão 7, 300 graus, 049. Sente a intenção, é pousar na cabeceira e prosseguir, tá? Que céu, parte 5. Está na 17, o Romeu Alfa, está autorizado para seguir ao Pate 5. Vai com o meu Alfa, autorizado, Tati. Você também? Está ao Pate 5, o solo às 4 mesmo. Sim. Charedo 2229, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Tree, informe estabilizado. Materia estabilizada, desça para 2000 pés, 29. No ILS, o papapapá, Bravo Eco Romeo. Bravo Eco Romeo, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 895, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, papapapa, Bravo, Eco Romeu. Estabilizado, VLS, avistado. Papapapa, Bravo, Eco Romeu. Dia autorizado, pouso, pista no 0, metro 3 no 0 grau, 04 nós, pista molhada. Autorizado, pouso na 1-0, Bravo, Eco Romeu. Positiva, senhorita. Tô na proa de dona aqui. Tente informe estabilizado. Conferência. Dona 963, chame Recife, frequências 1228-35, alterno 25-1. 2835-251, boa. Bravo, Eco Romeu, no solo ao 5-2, que beira à direita. Chame o solo Salvador, 2-1, no final 9. Ok, vai chamar o solo 2 no raro, Bravo, Eco Romeu. A 649 desça para 4 mil pés, que legal, na 095. Beleza, tem um futuro 2 de julho à vista. Referência 2229, ciência, minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895, bom trabalho. Torre de Salvador, passarela 2229. Passarela 2229, que legal no 015. Autorizado pouso no 0, o vento variável com 3 nós. Alto. autorizado, pouso na 1-0 no futuro 2 de julho de 2229. Desça via para 2000 pés, QNH1015, ILS XR autorizado, informe estabilizado. Sistema via 2000, informe estabilizado, 649. Autorizado olhar e manter pistão no zero. No solo 57, em beira direita, tá, chame o solo Salvador em 121 ou desceu a 9? Direita, terceiro 9, 2229. 25 no 7, autorizado a decolagem no 0, vento variável com 3 nós. Decolagem no 0, tá 35 no 7. Boa dia, tá 35 no 7. Tá 35 no 7, contato rodando a decolagem, subavia saída Arbor 1 para nível 360. Arbor 1 para nível de voo 360, tá 35 no 7. O voo 1149 está estabilizado. Sim, voo 1149, chame a torre frequência 1118, decimal 95. 295, obrigado. Baixar para o lado. 49, Pinegal no 0, no 5. Autorizado pouso, pista 1 no 0, vento variável 3 nós. E no 015, desse pouso, gol 3. O táxi chegou na direção para ingresso. Romeu Alfa autorizado, táxi, chame na direção para ingresso. Número 2, Manapapá para ingresso. Eu senti autorizado ingresso agora de autorização para decolagem. Descarregou da presente, autorizado decolagem com proa sul. O vento variável com 2 nós, o QNH no 0 no 5, reporte fora do sol, 92 carro meu. É 49, solo 04, libere próxima à direita e chame o solo Salvador, 121, decimal 9. 219, na próxima direita, gol no 649. Panapapá para alinhamento da colagem, está autorizado iniciar o mais de uma hora. Alfa Linho, na pista 17, aguarde para a decolagem, informa agora Alfa 19, se há decolando agora, aguarde para a decolagem. Solo November Oscar Romeu. Solo November Oscar Romeu decolou a 05. Mantém o faroeste da Plan. Sei lá, vocês estão encontrando ele em 120.08 November Oscar Romeu. Faroeste da Plan, 1208 November Oscar Romeu. Toda para Michael do Alfa, autorizado a decolagem de pista 17. Vento variável com 3 nós, Michael Romeu Alfa. É, está iniciando a chamar fora do solo, então. Mike Romeu. Gente, Mike Romeu para Aguache Transferência. Informo o Alfa 19 Sierra prosseguindo o farol Estapã. Aguache Transferência para o controle, Mike Romeu. Hoje, avisou. Chamei o controle 120 decimal 8. Certo. Controle Salvador, papapapá, November Oscar Romeu. Papapapá, November Oscar Romeu, mantenha assim condições visuais, 500 pés, corredor. Axé, reporte quando possível seu chamado para pouso. Autoriza, mil pés, Axé. Seu pés autorizado, corredor Axé. Reporte estimado de pouso. Reportará, estimado de pouso ao 335 desta. Copiado, 1035, reporte para Alta Bar. Reportará, November Oscar Romeu. Com o acionamento dos motores, em marcha lenta na posição, o Rio 5973. Só o uso do Rio 59, o Rio 5973. 29, obrigado. Do Sierra, reporte fora da barra. Certo. Que o meu alfa cobriu o controle? Vou deixar o saco. Reporte da fora da barra, é o meu alfa. Sim. Então, 3517, chame Recife, frequência 12000, atento 2288. 2000, frequência secundária? Secundária 128.8. 228, obrigado. Através do farol da Barra, 99 carro meu. Gente, vai manter o no meu pé de seu destino? Afirmativo. Gente, não, o tráfego vai informar no setor, sem frequência livre para autocoordenação. 99 carro meu. Frequência livre, Mike Romeo Alfa. Livre, Alfa. 02, com Delta no cruzamento. Primeiro você utilizado o cruzamento da pista, chame na Delta, o solo é 120 decimal 9. Cruza, na Delta, solo 209, 202. Para a próxima vez, 233, autorizado a alinhar e decolar a pista 1 0, vento variável com 03 nós. Time controle Salvador, 1, 20.8. 208, gol 12, 33, obrigado, meu motivo. Diego 1233, decolado 1500, subindo ao 360, Arboruno. Diego 1233, contato radar na decolagem, subo a FIA, saída Arboruno para nível 360. Via Arboruno 360, alguma possibilidade de quando iniciarmos à direita, voarmos direto na proa de Elefa, por favor? Autorizado, Elefa. Ok, então direita, Elefa, a partir desta, eu vou 1233. Controle, bom dia, Altan 4753, informação Juliet, na proa 225 em desvio. Altan 4753, essa é a identificação, desça para 4.000 pés, informe a proa que efetua desvio por quantas milhas? Desce ao 040, estamos na proa 225 por aproximadas 40 milhas. Copiado, informe ao término do desvio, até o 4753. Entendi. Salvador, Espiral, 99, Diga. É com a senhora ou com o sol? A informação está com a senhora ou com o sol? Direção ao Gonçalo, 121 destino 9. Salvador, bom dia, 5975 da Rio, no ponto de espera da Lazera, está pronto. 5975, até o relógio do Petrino, autorizado, olha, e mandou o pistão do zero. Torre informa teto de 1.100 pés, visibilidade 3.500 metros e chuva leve. Graças a 02,26.